e desce as cordas. Hey, não tem ele nem beira. O sistema é covarde, cruel a vida inteira. A polícia sabe mais, tá querendo matar. Tem prazer de ver chorando o sangue espirrar. É óbito, a cena é triste, não é brincadeira. Tem criança envolvida, não, não é zoeira. Sempre tem no prontuário o nome da lista. Nos corró, nas algema, a dura visita. Governo explica. Estamos unidos, preparados pra matar, mas é dele o juízo. Respiro, eu vou rimar contra você. Vou te atacar com palavras e não com balas na PT. Me coloco, o drão bam bam bam. Eu tô no júri popular, na faxina da manhã e nas fitas. Pô na vida em jogo, o salário do pecado é só o osso. E desce as cordas, não vacila geral. Pra nós não abraçar esse mundo carnal. É fatal, é cruel, os pratos convite. A cena é triste do louco, a morte vai quem define. Sobrevive, é nós, o drão bam bam bam. Eu tô na pista, na fita, corro de manhã. O opressor do sistema que bola o mal. Pra nós não abraçar o sistema do mal. Tornozeleira, não vão parar o nosso povo de ver o crente caído, mas não tá morto. Tomara a cena. É nós, serrinha, usuário, traficantes, operários, homicida. Improvisado em meio ao mato, senhor. Eu não confio no sistema. Nós abalou as balaclava, que é o filme real. Pra nós sobreviver nesse mundo fatal. É normal, o diabo quer ver o mundo opressor. A minha pátria vem de cima, louvado Senhor. Vem me mata, morte com Cristo é lucro. Tentaram me parar, eu voltei vagabundo. E tudo que cê quer, o dinheiro não compra. A paz, salvação, o amor que vem da dona. Pregar o evangelho pros loucos, pros doentes. Que na febre, no ódio, gosta e bala no crente. E desce as cordas, não vacila geral. Pra nós não abraçar esse mundo carnal. É fatal, é cruel, os pratos convite. A cena é triste do louco, a morte vai quem define. Sobrevive, é nós, o drão bam bam bam. Eu tô na pista, na fita, corro de manhã. O opressor do sistema que bola o mal. Pra nós não abraçar o sistema do mal.